O meu número é 2-6 para 4 metros a lixo no 019. Mais ou menos. 230, desce para 4 mil pés, ajustado no 09, igual 1162. Avião 4082 Rui e TAP. É o 4082 Rui e TAP, é isso? Afirmo. Agora é TAP, é o 4082. Rui, Salvador, São 3433, Lima. São 3433, a notificação do disparamento de 1060, após papel Rui e TAP. Obedecendo para o 060, após papel de TAP. Avenida Isogono, 162. O 162, complete a final e chame o PR 118-95. 1895, bom dia. Azul 4082, vista para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado em linha sector, decupando 0, reset estabilizado. 2000 pés, 1019, X-ray autorizado, reportaré autorizado. Azul 4082. Tomando vento, uma centena, qual? 12, 1-2. Tem. 463-6 para 2010, ajuste 1019, autorizado em LS, X-Wing, X-0, reporte estabilizado na final. 2000-1019, tomará estabilizado X-Wing, 10, 3-4-3-0. Azul 4082. Azul 4082, copiante a sinal XMT 118.95. 118.95, azul 4082. Tráfico Salvador, Cascavel 66. Salvador, azul 4082, final visual. Azul 4082, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vem para a centena com as marchas. E pouso pista 1-0, azul 4082. Complete a sinal XMT 118, decimal 95. copiou o controle? Três, quatro, três, meia. Oi, Salvador, tá 3436. Até 3436, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Mesmo tempo, você não conhece mais. Guardando autorização. Cruzeiro que eu vou chamar os 43, chamando 2 anos na décima lábrega. Ele vai avisar no 43. Chamada do táxi, Cascavel, chame no ponto de espera do táxi hotel. Chamada para cruzamento, Cascavel, 66. Sendo identificação, chegada do Mediuno, desce e mantém o número de 2050. Autorizado o cruzamento da pista, chegaria Delta e Alfa. Chame para cruzar o pátio principal. Autorizado o cruzamento da pista, chame Delta e Alfa, chame para cruzar o pátio principal. Continuo controle 120818. Prefere o outro, 5566. Após siga o abrigo da ataque, sai do pátio principal. Chame no ponto de espera para a transição 09. Sim, está em posição com o celular, visual 4 da frente. Jet do Pan, Alfa Romeo. Jet do Pan. Salvador, 3745.0, 0 pronto. 3745, obrigado, Daniel, decola. Pistão 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3378, você para 2010, autorizado o procedimento, o motor estabilizado e ajuste na 09. 2010, autorizado o procedimento, motor 019, da 3378. 135, beleza? 13378, chama a torre 118, decimal 95. Gracias. Cruzado decolar pista Kona 0, vento 050 graus, 04 horas. Cruzado decolar de pista Kona 0, voo 17 na 0. Cruzado 6213, Porta 0, 04. Cruzado 6213, após a rolagem do gol, todos a linha e manter pista na 0. Após a rolagem do gol, linha vai 10, pista 2, 4, 3, 4. Romeo 203, você não? Fez controle ciente do Virginia 203. autorizaria o Gol 1250 a voar direto a Aracaju? Gol 1250 a Aracaju. Pode chamar o 66 controle. Chegar o 66 controle. Serviço rodar encerrado 50 minutos da Oeste Salvador. Chama agora o controle de 1120 décima 1. Aracaju, Gol 1250. Autorizado, Aracaju, para o 1250. Chama 213, Gol Doxo. Delta, Oscar, Golf, Serra, Uniforme. Doxo, 62230. Chama 213, chama Justiça, 1280, no final 35, Mogu. 235, para o lado. Chama 356, senhora de identificação, chegada da Dona Jona, vem se mantendo no vídeo 050. Quero, quero dois voaturas. Chegou 2 voaturas. 2 voaturas, vai manter aí. Poderia usar da 37 ativa o ZD para evitar formações ao longo da rota, Sarita? Fazendo com 7 recife, plano 907, nosso condição 1028 decimal 35, alternando 1025 decimal 1 no 235, 251, muitíssimo obrigado, bom trabalho. Chama 250, chama 25, 1250, 1285.